de ça, amor. Y nada ya. Dá pra perceber que os nossos planos não tem nada a ver. Melhor você parar de sonhar. Ai, ai. Eu não sou assim do tipo que quer um final feliz. Melhor você parar pra pensar. Eu sei que tudo foi bom demais. Você é um bom rapaz, mas eu não quero me envolver, comprometer o meu jeito de viver. Não leva mal, mas eu sou assim. Brincar de amor não é pra mim. Vai ser melhor pra você. Você vai ver. Vai ver. Mas se você quiser, chega daquele mais. Jeito que a gente faz. A gente pode curtir demais. Sem dor, sem pressão. Deixa amor em modo avião. Sem culpa, sem dor, sem pressão. Deixa amor em modo avião. Que prazer estar com você, bicho. Te amo pra caramba. Ludmilla. Glória a Deus. Amanheceu vazia, a noite foi escura e fria. A playlist que a gente ouvia, o silêncio da minha companhia. A gente briga todo dia, enquanto a vida acontecia. O amor saiu pela porta afora. E se eu te ligar, te ligar, cê vai atender. Só pra vir me ver. E se eu te disser que a vida também, sei que vou mentir se tem outro alguém. Então me diz se ele faz o que eu não fiz. Só te liguei pra ouvir. Então me diz. Mas gosta do meu estilo independente. Me mudei de endereço. Vou morar na sua mente. Vestidinha gota, só pra ficar. Com meu Rolex no pulso, salto fino, marca quente. Não tente me rastrear, sou bicho solto. Sofri de amor só uma vez. E me dei pra encarar esse mundo louco. Vivo a vida avançada, porque a vida é minha. Última mulher, que mulher. Gosto que joga pro alto, me bota de quadro, puxa meu cabelo. 700 por hora, mordendo, franha no meu travesseiro. Gosto que joga pro alto, me bota de quadro, puxa meu cabelo. 700 por hora, mordendo, vem, vem. Vai. Se fizer gostoso, a Ludmilla pede mais. Vai. E se fizer gostoso, a Lady Leste pede mais. Gosta do meu estilo independente. Hey! Glória Groove. Good Session. Olhando nossas fotos do passado. Vai! Que saudade de você! Eu entendo tudo isso agora. Que não tem vilão na nossa história. Eu não vi.